A chama não se apagou, nem se apagará. És luz de eterno fulgor, candeia. O tempo que o samba viver, o sonho não vai acabar. E ninguém irá esquecer, candeia. A chama não se apagou, nem se apagará. És luz de eterno fulgor, candeia. O tempo que o samba viver, o sonho não vai acabar. E ninguém irá esquecer, candeia. Todo tempo que o céu abrigar o encanto de uma lua cheia, e um pescador afirmar que ouviu o cantar da sereia, e as fortes ondas do mar sorrindo brincar com areia. A chama não vai se apagar, candeia. A chama não se apagou, nem se apagará. És luz de eterno fulgor, candeia. O tempo que o samba viver, o sonho não vai acabar. Candeia, o tempo que o samba viver, o sonho não vai acabar, e ninguém irá esquecer. Candeia, onde houver uma crença, uma gota de fé, uma roda, uma aldeia, um sorriso, um olhar que é um poema de fé, sangue a correr nas veias, um cantar à vontade e outras coisas que a liberdade semeia. O sonho não vai acabar, candeia. A chama não se apagou, nem se apagará. És luz de eterno fulgor, candeia. O tempo que o samba viver, o sonho não vai acabar. E ninguém irá esquecer.